entre no viver, no morrer. Vejo a mão do mestre na poesia, na canção, no pulsar do coração. Vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus, na emoção que estou sentindo. Eu vejo a mão de Deus e saber que estão me ouvindo. Eu vejo a mão de Deus, vejo a mão de Deus. Nasceu, o sol se pôs, fica a mão do mestre.